Tem moda pra beber, tem moda pra chorar, tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar. Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar. Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Aqui, com as cachaças de sempre na mente. Toca toda a música aqui nesse bar. Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar. Tem moda pra beber, tem moda pra chorar, tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar. Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar. Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Tem moda pra beber, tem moda pra chorar, tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar. Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar. Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Yeah, yeah. Baixinha, folgada, quer dominar minha casa. Ligeira, se acha, quer controlar minha cachaça. Ah, ah, já quer podar minhas baladas. Ah, ah, se acha que eu vou aceitar. Vou não, vou sim. Não tem nem tamanho de gente, já lotou meu coração. Com seu beijo quente, me deixou sem opção. Tá ficando gigante o amor, essa pequena tá mandando em mim. Tá não, tá não, tá sim. Não tem nem tamanho de gente, já lotou meu coração. Com seu beijo quente, me deixou sem opção. Ficando gigante o amor, essa pequena tá mandando em mim. Tá não, tá não, tá sim. Yeah, yeah. Baixinho, folgada, quer dominar minha casa. Ligeira, se acha, quer controlar minha cachaça. Ah, já quer podar minhas baladas. Ah, se acha que eu vou aceitar. Vou não, vou sim. Não tem nem tamanho de gente, já lotou meu coração. Com seu beijo quente, me deixou sem opção. Tá ficando gigante o amor, essa pequena tá mandando em mim. Tá não, tá não, tá sim. Não tem nem tamanho de gente, já lotou meu coração. Com seu beijo quente, me deixou sem opção. Tá ficando gigante o amor, essa pequena tá mandando em mim. Tá não, tá não, tá sim. Tá ficando gigante o amor, essa pequena tá mandando em mim. Tá não, tá não, tá sim. Eu sei, você deixou bem claro que era só mais um encontro avulso. Ninguém aqui queria sentimento, mas a gente mandou bem no escuro. Como é que eu vou se eu quero ficar? Como é que fica se eu preciso ir? Me diz como é que eu vou me levantar dessa cama e sair? Se o problema dorme aqui, se o problema dorme aqui. Bastou um pedacinho de noite pra me apaixonar. Cê fez amor de um jeito que eu vou, mas vou voltar. Tô passando aí, perdoa a minha falta de atenção. Esqueci meu coração.

sua cara não engana, seus olhos não negam, o cheiro de etanol exalando, e a vergonha essa hora já era. Coração tá no escuro e não tem pra onde ir, arrumou outro pra se iludir, mas não adiantou. Bebeu, lembrou, chorou, ligou, só a saudade que você não evitou. Bebeu, lembrou, chorou, ligou, essa chamada o coração não completou. Bebeu, lembrou, chorou, ligou, só a saudade que você não evitou. Bebeu, lembrou, ei, chorou, ligou, essa chamada o coração não completou. Você nem vai ouvir o meu alô. Sua cara não engana, seus olhos não negam, o cheiro de etanol exalando, e a vergonha essa hora já era. Coração tá no escuro e não tem pra onde ir, arrumou outro pra se iludir, mas não adiantou. Bebeu, lembrou, chorou, ligou, só a saudade que você não evitou. Bebeu, lembrou, chorou, ligou, essa chamada o coração não completou. Bebeu, lembrou, chorou, ligou, sou a saudade que você não evitou. Essa ordem. Bebeu, lembrou, chorou, ligou, essa chamada o coração não completou. Você nem vai ouvir o meu alô. Sou cliente aqui faz tempo. Cadê a consideração com seu cliente? Ai, ai, ai. Desse jeito vou ter que chamar o seu gerente. Ai, ai, ai. Como assim a cerveja acabou? Pode chamar de volta o cantor, que eu sou fã. Nunca vi um bar baixar as portas tão cedo, às 7 da manhã. Como é que você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta, respeito o bebo que já bebe aqui faz tempo. Se não eu vou mandar te demitir. Como é que você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta, respeito o bebo que já bebe aqui faz tempo. Se não eu vou mandar te demitir por justa causa. Ai, ai, ai, ai, ai. Consideração com seu cliente. Ai, ai, ai. Desse jeito vou ter que chamar o seu gerente. Ai, ai, ai. Como assim a cerveja acabou? Pode chamar de volta o cantor, que eu sou fã. Nunca vi um bar baixar as portas tão cedo, às 7 da manhã. Cedo demais. Você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta, respeito o bebo que já bebe aqui faz tempo. Se não eu vou mandar te demitir. Como é que você quer fechar o estabelecimento? Agora que meu sofrimento tá em alta, respeito o bebo que já bebe aqui faz tempo. Se não eu vou mandar te demitir por justa causa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.